Oiê, eu sou a Priscila Carvalho, vivendo Magenta, e essa é a 11ª lua nova do ciclo de transformação das mulheres que despertam, o 11º círculo desses 13 círculos de lua nova, 13 etapas de transformação profunda. Esses círculos, eles têm o propósito de nos trazer empoderamento. Empoderamento do feminino e nos apoiar na nossa jornada de despertar da nossa magia natural. Esse trabalho muito lindo é desenvolvido pela Laura Moreno, na Colômbia. É um trabalho de despertar do sagrado feminino. Esse trabalho super importante para a humanidade. O sagrado feminino curado é o caminho para a cura do sagrado masculino e para a integração de uma nova consciência, de uma nova realidade para todos nós. E esse trabalho, ele consiste em trazer alguns questionamentos baseados no tema de cada lua nova. Nós mergulhamos numa reflexão e então levantamos algumas memórias, alguns sentimentos, considerações com as reflexões e finalizamos com uma meditação orientada. E o tema dessa lua nova número 11 é Gestando a mim mesma, o desenho de uma nova vida. Seguindo então para a introdução, algumas palavras, considerações da Laura Moreno. Assim que transitamos um ciclo profundo de transformação, onde uma parte da informação inconsciente se revelou, se tornou conhecida, nós poderemos então traçar uma nova rota de vida, transformar o livreto inicial, o esboço inicial, e refazer toda a nossa história. Este ciclo está dedicado a visualizarmos a nós mesmas como somos, como realmente somos e como queremos ser. Uma faísca divina se experimentando em forma humana, como mulher, cíclica e mutante, gestora e guardiã da vida. Reconhecer que a varinha mágica está metade em nosso pensamento e nossa emoção. E então, quando aprendermos a usá-la, nós poderemos transcender o tempo e o espaço para colocar o nosso maior potencial a serviço do amor, para nós mesmos e para toda a Terra. Nada do que aconteceu com você é uma casualidade. Essa é a oportunidade de aprender do passado, de usá-lo como uma biblioteca de consulta, para não seguir insistindo nas mesmas histórias, uma e outra vez, as mesmas histórias que te colocam a repetir situações que te trazem sempre a mesma mensagem. Agora, como mulheres conscientes, temos a responsabilidade de nos auto-observar, de auto-curar-nos e auto-impulsionar-nos. Deixar de ser as sabotadoras e vítimas. E nos converter nas sábias mulheres medicina que, ao curar-se a si mesmas, podem curar a humanidade completa. Porque todos fazemos parte de um mesmo grande ser. Compartilhamos muito mais do que essa casa chamada Terra. Quando nos fazemos 100% responsáveis por nós mesmas e assumimos quem somos, poderemos então direcionar a nossa vida até as vibrações mais altas de abundância, amor e felicidade, sem desconhecer que a dor e o medo são parte da escola. Mas que, como mulheres sábias, mudaremos a relação que temos com eles. E aceitamos a maestria por trás das experiências que nos desafiam a nos transformarmos. É por tudo isso que, nessa ocasião, te pedimos que sonhe a si mesma, tal e como você gostaria de viver, como você gostaria de ser e viver. E agora aprofundando, trazendo isso para nós, passamos para esses questionamentos preciosos. Se você não tivesse limitações, se suas crenças fossem diferentes, como você seria? Que vida você gostaria de ter? Ao falar dos teus sonhos, você sente medo ou angústia? Que circunstâncias ou que histórias do passado você sente que poderiam se repetir? Pense sobre de onde elas vêm. Ou seja, de que parte de você surgem esses impedimentos? Por que elas repetiriam? Por que essas histórias ou circunstâncias se repetiriam? Onde estão os emaranhados que direcionam esses padrões de repetimento? O que é necessário mudar hoje em dia para que você possa se aproximar de quem você quer ser? O que é que você está fazendo agora no presente para construir esse futuro que você deseja? Mergulha fundo, se entrega para essas reflexões. Observe os padrões, as crenças, como você se sente quando fala de seus sonhos, seu futuro. Pensa sobre como você tem agido hoje em dia. Como é que você está gestando essa vida que você quer para você? Para essa 11ª lua nova, a Laura trouxe o tema gesto a mim mesma. Para o nosso ritual, para a nossa meditação desse ciclo. Feche os olhos. Respire fundo. Faça-o bem devagar, até que seu corpo se relaxe. Solte todas as tensões dos teus músculos. E à medida que você segue com a respiração, vá cada vez mais se concentrando mais e mais na sua quietude interior. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Inspire, expire. Uma vez mais, bem devagar. Então visualize uma luz prateada muito brilhante que vem descendo desde o céu e entra pelo seu chakra coronário, aqui acima da sua cabeça. Essa luz prateada e brilhante desce através do seu chakra coronário numa espiral até chegar à planta dos seus pés. E logo se conecta com o núcleo da Terra. À medida que essa luz avança, vai se ativando em você essa visão de uma nova mulher, essa nova você. Respire fundo, bem devagar, cada vez soltando mais e mais de você mesma. E agora, com a sua imaginação, desenhe essa nova você. Coloque-se de frente a essa massa de barro e com as suas mãos, literalmente, agora de olho fechado, literalmente usando suas mãos, comece a dar forma a você mesma, a essa nova você. Vamos, agora, faça-o agora. Mova suas mãos neste momento. Mantenha seus olhos fechados. Isso te ajudará a se conectar com o que está fazendo em seu interior. Faça-o com todo o amor que possa nascer no seu coração. Vai esculpindo o seu corpo. Dê forma ao seu rosto, seu cabelo. Como você quer seus quadris? Que pernas você gostaria de ter? Faça-o com muita delicadeza, agora. Então, quero que você se vista. Que roupa você gostaria de usar? Essa nova você, como ela está penteada? Você é a desenhadora, criadora e artista da sua vida. E este é o momento para manifestar isso. Você está criando quanticamente uma nova possibilidade de você mesma. Assim que escolha uma cor, vá desenhando a essa nova você como uma rainha, digna de todos os tesouros e riquezas desse mundo. Tanto materiais como espirituais. Uma mulher segura, cheia de confiança. Quero que, por favor, coloque as suas mãos de frente a essa escultura, estendendo-as e dirigindo-as ao seu coração. E coloque aí tudo o que você gostaria de ter. Coloque aí confiança, segurança, valentia, decisão, empoderamento, coragem, fé, amor, doçura, beleza, riqueza, sabedoria, não te limite. Vamos lá, coloque aí tudo o que você sonha e vá pronunciando cada coisa que você adiciona a esse coração da nova você em voz alta. E agora eu quero que você sopre 3 vezes, faça-o literalmente. Dê o sopro de vida à sua criação. E observa como ela começa a se mover. Ela é a encarnação do seu sonho. É uma realidade. Veja como ela te sorri e te agradece pela sua existência. Tome as suas mãos e vão juntas caminhar pelo caminho que levam você ao futuro, pelo caminho que leva você ao futuro. Visualize um caminho bonito, cuja direção vai até o sol. Dirija-se a esse caminho com a sua nova você, até que estejam nesse calor, envolvidas por esse calor dourado, protetor, e que se fundam em uma só com a energia da luz. Respire profundamente. Você e ela agora são parte da energia da vida, da grande cozinha da existência. Sinta a criação em você mesma. E como ela, com esses raios, se funde em seu interior. Então repita depois de mim. Neste aqui e neste agora, me declaro a gestante de mim mesma. Sou a grande criadora da minha vida e do meu destino. Neste aqui e neste agora, sei que meus sonhos são a realidade que me apresenta meu futuro. E depende de mim materializá-los. Neste aqui e neste agora, rompo todas as ataduras, tudo que me liga ao vitimismo. Rompo toda a cadeia de ressentimento. Rompo toda a prisão que inibia meu poder criador. Neste aqui e neste agora, me encomendo à divindade para que meus pensamentos sejam de vibração alta, de alta inspiração, que minha mente não conheça fronteiras, que minha criatividade não tenha limites, que meus sonhos não conheçam a postergação. Renuncio às histórias do meu passado, que me mantém atada a ele. Renuncio aos sentimentos de culpa que não me deixam avançar. Renuncio às feridas que não havia conseguido curar. Hoje peço instrução para ser a melhor versão de mim mesma. Hoje peço clareza para saber qual é meu propósito na vida. Hoje peço segurança para transitar pelo caminho do amor. Hoje peço confiança em mim para crer que eu sou Deus em mim. Hoje me declaro livre de mim mesma. Hoje me declaro a artista do meu futuro. Hoje me declaro segura e poderosa. Hoje me declaro amorosa e eterna. Sou o que sou. Sou o que decido ser. Sou a semente de luz que iluminará meus próprios dias. Sou a que fui. Já não temo a que fui, porque hoje sou outra. E reconheço que amanhã também mudarei. Hoje sou uma mulher desperta. E então respira profundamente. Volte a sentir e a ver esse raio de luz que se fundiu ao teu novo ser com você mesma. Sente essa nova você. Sente a segurança de ser ela. Você já é uma realidade. Agora, solte a sua nova você e observe como é a sua nova vida. Olha como se fosse um filme que passa diante de você. Respira essa confiança no futuro, que é a mesma confiança que devemos ter no presente, para criarmos e recriarmos quantas vezes for necessário. Não se esqueça dessas imagens. Você precisará delas cada vez que quiser se conectar com a nova você. Respira bem fundo, sem perder essa sensação de criação e gestação da nova vida. Abra os olhos agradecendo que sempre você pode voltar a começar e que nas tuas mãos está o teu destino. Mil beijos e até a próxima lua nova. Com muita gratidão.